neste momento que me encontro aqui chorando. Meu triste pranto eu derramo por meu bem. Será, meu Deus, que ela também está pensando em mim? Ou se agora vive nos braços de outro alguém? Se eu tivesse o endereço dela, iria procurar dizer-lhe que já não suporto esta solidão. Mas não adianta, meu bem, vive agora longe dos meus olhos, mas bem pertinho, muito pertinho do meu coração. Orvalho que cai de mansinho nas verdes campinas esteja molhando seus lindos cabelos nos braços de outro. Pode ser também que ela esteja dormindo, sonhando comigo. Nesse dilema sigo chorando, morrendo aos poucos. Agora longe dos meus olhos, mas bem pertinho, muito pertinho do meu coração.